Opa, e aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje é uma sexta-feira, hoje nem sei que dia é, hoje é dia 21. 21? Hoje é dia 21 de, 21. Hoje é 21 de setembro de 2018. Se você é novo por aqui, esse é o Limbo Podcast, podcast inútil, patético e sem sentido. Aqui não tem opinião relevante, aqui não tem uma análise aprofundada sobre nada, aqui é só mais um louco falando daquilo que vem na sua própria cabeça. Se você está a fim de ouvir inutilidades, fique comigo. Se você não está fazendo alguma coisa, também se você não está fazendo nada, é áudio. Dá para ouvir. Ouve aí, cara. Me acompanha. Não me deixe sozinho aqui. Não deixe que minha vida seja mais solitária do que ela é. O cara, quando é carente, é fogo, né? Já pede logo a atenção dos outros. Mas tudo bem, estamos aí. O que tem para falar, cara? Não tem nada. Todos os assuntos que são gerados nessa época do ano é tudo sobre eleição. Então, não tem nenhum tipo de motivação para mim estar gravando aqui. Então, surgiu uma coisa. Eu tava no YouTube, o Porta dos Fundos lançou um vídeo falando sobre o Rio de Janeiro. E era uma cena falando sobre tiroteio. E aí vieram os gaúchos pedir informação lá na esquete que eles estavam fazendo. Aí, só vendo, tá lá. E eu fui ver os comentários das pessoas no vídeo. Porque pessoas inúteis fazem assim, elas não só vê vídeos, aí eles ficam vendo um comentário e vê comentário do comentário, vê comentário do comentário da pessoa que comentou e a resposta deles. Quem é inútil fica vendo esse, é isso. Pessoas que não têm nada o que fazer, como eu, ficam no YouTube vendo um comentário de comentário. É isso que nós somos, é isso que nós somos. E um dos comentários que estavam dizendo é que o vídeo era falando sobre a violência do Rio de Janeiro e tinha um cara falando assim: Nossa, quem olha assim pensa que aqui no Rio é assim. É o quê? Como assim, cara? Aqui no Rio é exatamente assim, é tiro pra tudo quanto é lado. Porque no vídeo lá do Porta dos Fundos é tiroteio, helicóptero passando. E esse comentário veio o cara dizendo: Nossa, quem olha esse vídeo pensa que o Rio de Janeiro é assim. Cara, eu quero saber aonde esse cara mora no Rio de Janeiro. Aonde esse cara vive? Aonde ele habita? Pra ele fazer um comentário desse. Ele não, não sei, não é possível, cara. Ele não mora aqui no Rio de Janeiro. Ele não mora, cara. Não é, porque toda pessoa que mora no Rio de Janeiro, uma vez no mês, ou uma vez em cada 2 meses, ela vai passar por um tiroteio. Isso é fato. Isso é fato. Ou ela vai passar por um tiroteio, ou a família dela vai ficar presa em algum tiroteio, ou ela vai ter algum amigo que foi assaltado, ou ela própria vai ser assaltada. Eu já fui assaltado. Eu tenho um amigo que foi assaltado 3 vezes no mesmo lugar. Aqui é operação atrás de operação. Aqui é guerra de facção. Aqui tem bairros sendo tomado por bandidos. Aqui tem uma guerra ferrenha entre milícia e traficante. E todos os pontos, tanto na Baixada Fluminense, que é onde eu moro, e tanto nas favelas, todo dia tem morte, todo dia tem tiroteio, todo dia tem operação, todo dia alguém morrendo, todo dia alguém assaltando, todo dia alguém sendo esfaqueado. Cara, aqui no Rio de Janeiro é uma loucura, cara. Você fica na iminência de qualquer hora estourar um tiroteio, você acontecer alguma coisa, porque aqui é assim. É assim. Melhorou um pouco quando no início de quando colocaram o PP, mas depois voltou tudo. Voltou tudo, porque a gente tem esse problema de segurança pública. A gente ainda não conseguiu encontrar um modo de resolver o problema do Rio de Janeiro. Porque aqui tem bandido por metro quadrado. Aqui tem bandido por metro quadrado. Para onde você olha, tem um bandido. Tem um bandido. Eu tava passando pelo quarto de oito, e geralmente na esquina, na esquina para onde entra o bairro, fica um carro da polícia. E nesse dia que eu passei, o carro da polícia não tava. Tinha um carro com um monte de bandidos dentro, mas não dava para ver os bandidos em si. Você só via a ponta dos fuzis para cima. E era na esquina da onde os policiais ficavam. Porque meio que para falar que tem policiamento, eles ficam lá na ponta, na esquina da rua principal. Que quando estourar alguma merda lá dentro da favela, eles caçam o rumo dele e fogem. porque eles não têm coragem de entrar lá e nem tem que entrar mesmo, porque não adianta uma viatura entrar dentro de um ninho de cobra, dentro de um ninho onde tem mais de 100 traficantes, onde tem armamento pesado. Não vai ser uma viatura que vai melhorar o problema daquele bairro, não. O problema é estruturado, é um problema muito maior do que a gente pensa que é. Então, essa cena é uma cena comum. Você vê um carro onde tem policial, onde tem traficantes com fuzis apontados para cima dentro de um carro. É isso que o Rio de Janeiro é, isso. E outros me mandaram um vídeo há um mês atrás sobre um bairro aqui onde eu moro, uma cidade chamada Belford Roxo, onde os bandidos que vieram do Rio estavam entrando lá dentro da favela, porque lá onde eles estavam estava tendo muita operação e eles vieram para cá para perto. Pra cá perto, do lado, próprio, e chegaram em camburões, chegou em carro, chegou em blazer, chegou naqueles bandidos atrás, era muito, e fortemente armado, forte, era helicóptero, aquele vídeo do Porta do Fundo, com helicóptero passando, com tiroteio, é assim, não vai mudar agora. Então esse cara que comentou, quem olha assim, mesmo que o Rio de Janeiro é assim, é claro que o Rio de Janeiro é assim, onde você vive, cara? Com certeza esse cara deve viver uma Copacabana da vida. Com certeza ele deve morar em algum condomínio fechado da Barra, onde tem mansão. Ou esse cara ele mora em algum lugar isolado. Porque não é possível que alguém possa ser tão imbecil assim de não enxergar a sua própria realidade. Ou esse cara é muito fodido da cabeça dele, ou ele acha que... Ou ele mora em outro lugar, porque não é possível. E aqui no Rio de Janeiro é foda. Aqui você sai, você não sabe se você vai voltar. Isso é real, cara. É real. E sempre foi assim no Rio de Janeiro. Não é agora, sempre foi assim. Aqui no Rio de Janeiro você é ensinado a andar de mochila pra frente. Porque se você andar com a mochila pra trás, o nego vai te assaltar. Você é ensinado a andar rápido na rua. Você é ensinado a sempre olhar pra trás pra ver se não tem ninguém te seguindo. Você tem que, quando for resolver, você tem que ir rápido e voltar rápido. Porque você não sabe o que vai te acontecer. É isso. A gente somos ensinados desde pequeno assim. É assim, cara. Então, por exemplo, agora eu vou ter que ir pra Caxias, que eu moro na cidade de Caxias. Você tem que entrar no ônibus e você tem que ficar olhando para as pessoas. Você tem que saber quem está sentado no banco da frente, quem está no banco de trás. Você tem que andar sob suspeita de que alguém pode fazer alguma coisa com você. É igual quando eu fui assaltado no ônibus, quando todo mundo foi assaltado. Eu entrei no ônibus para vir para casa e eu vi dois caras sentados nos últimos bancos, um na ponta e outro na outra. Um tava com o boné baixo, abaixado, olhando assim meio pra fora pra esconder um pouco do rosto. E um tava um pouco meio que agitado. Assim que eu entrei no ônibus, eu percebi. Eu falei, esse ônibus vai ser assaltado. E quando eu sentei, eu falei, que vai dar merda. Eu abracei minha mochila, peguei meus documentos, coloquei dentro da calça. Eu falei, eu só vou esperar a hora de ser assaltado, porque você não pode descer do ônibus. Entende? Porque se eles perceberem que vocês reconheceu ele como um assaltante, eles vão atrás de você. E pode te dar um tiro nas costas. Então não tem, você só pode sentar e esperar o pior. Não deu outra. Quando chegou perto da favela, ele mandou o motorista encostar e roubou todo mundo. Limpou o ônibus. Levou celular, levou carteira, roubou trocador. Levou tudo que ele pôde levar e entrou pra dentro da favela. É sim no Rio de Janeiro, é sim. É assim, todo dia tem um ônibus assaltado, todo dia tem alguém morto, todo dia tem um corpo, todo dia tiroteio, todo dia operação, e isso não vai mudar enquanto não, sabe, as pessoas não se preocuparem realmente com a gente. E é isso. Se você vem passar no Rio de Férias, no Rio de Janeiro, não venha, meu filho. Não venha. Vai para outro lugar, vai para Gramado, vai para Serra Gaúcha. Vai pra, sei lá, pro interior da Bahia, vai pra Jericoacoara, pô, não vem pro Rio de Janeiro, não. Aqui você pode ser sequestrado, tá bom? Não vê aqueles turistas que vieram pro Rio de Janeiro e os policiais que mataram ela? Aqui todo mundo mata todo mundo, aqui é uma guerra. Eles não, e até a polícia não consegue identificar quem é e quem não é bandido. Atira primeiro e identifica depois, é isso que acontece. Há erros em todos os cantos, em todos os lados.